definições, constatações que esta análise fez. Nós sabemos que as populações mais pobres muitas vezes vivem nas áreas onde a valor da sua terra está a crescer rapidamente. E há indicações que, por exemplo, aqui no bairro operário, o valor do lote de terra ali aumentou muito nos últimos anos, hein? Porque é bem perto do centro da cidade, tem oportunidades aqui. São muitas pessoas que ocuparam terras naquela zona, já vendeu as suas terras e mudaram para a periferia da cidade ou um dos centralidades e ficou com dinheiro no bolso, hein? Ficou com uma certa lucro. Mesmo neste mercado onde o governo é o dono da terra, nós sabemos que há um grande mercado aí, mercado de venda e troca das terras. Em termos das terras, uma outra coisa que descobrimos é que, mesmo sem documentos para verificar a sua posse, mais ou menos 85% das populações que vivem, mesmo nestas zonas dos antigos zonas chamadas secas, ou nas zonas periurbanas, consideraram, porque compraram as suas terras e têm documentos para comprovar, que a sua ocupação é legítima. Mas, como diz, só parece que entre 8 e 10% dela tem realmente posto seguro por causa da falta de um título de superfície. Só há uma boa fé na ocupação destas zonas, mas em termos legais é precário. Uma coisa em termos da nossa advocacia como governo, que estamos sempre a dizer, que uma maneira de reduzir a pobreza, até parece que não acabar, mas reduzir numa maneira rápida da pobreza, é simplesmente de garantir a ocupação destas pessoas, de tirar aquele risco de ser expropriados e introduzir uns regulamentos que pode permitir a regularização daquelas terras, que está, não vai evitar o desenvolvimento ou a transformação destas áreas, mas vai garantir realmente uma compensação justa para qualquer deslocação. A outro uso dos dados é para advocacia no nível das comunidades. Como disse no início, a parceria entre as comunidades e o governo indica que as comunidades são também donas desta informação e têm acesso. Como mapas são fáceis de entender, entre as comunidades podem entender realmente quais são os problemas e críticas, e tem uma base de argumento para argumentar para as suas direitos, a sua participação nos programas. E o DW, ao longo dos últimos 15 e tal anos, promoveu um programa chamado Red Luta contra a Pobreza, e nós temos 40 e tal organizações de base em quase todos os municípios de Luanda que participaram nesta rede contra a pobreza. E no dia 17 deste mês, é o dia anual, a Dia Internacional de Pobreza, vão organizar no INAC uma conferência. Esperamos que alguns de vocês possam assistir. Mas o programa de luta contra a pobreza é uma tentativa de trabalhar como governo para suportar a sua programa de descentralização, municipalização dos serviços, produzir informação de base que pode ser aproveitada pelas administrações municipais para melhorar os serviços básicos de suas comunidades. Eu fiz uma entrevista semana passada no O País, à volta da descentralização dos serviços do saneamento. E isto é uma campanha que a Rede Contra a Pobreza fez ao longo dos últimos anos, para suportar o programa deste programa de descentralização, mas engajar a comunidade e a vontade da comunidade até pagar para serviços. Dentro disso, devemos promover fóruns municipais e os fóruns municipais foram esta ideia foi aproveitada pelo FAS, que também a Cesotina foi chave ampliação ou distribuição das ideias para todas as províncias do país agora. Mas são espaços onde as organizações de sociedade civil podem engajar com as administrações, discutir e contribuir para estas para melhorar as condições nas comunidades, mas está reforçado que as comunidades têm dados, têm informação que pode ser utilizada nos processos do planeamento participativo. O planeamento participativo, sabe que cada município tem de preparar um plano anual, um orçamento e os dados produzidos neste programa de coprodução junto com as comunidades, onde nos municípios onde tem uma forte sociedade civil, os dados são mais credíveis e as administrações municipais têm mais uma base, um argumento para segurar fundos do orçamento do Estado para investir nas suas comunidades. Também em paralelo, o DW estava envolvido numa série das pesquisas à volta da economia informal, como visão, como a economia informal no período pós-guerra pode ser transformada, pode ser até formalizada. Esta pesquisa utilizou um quadro analítico na escala do micro até macro, olhando para vendedores ambulantes na rua, o negócio muitas pessoas têm na porta da casa ou numa cantina em frente à sua casa, mercados periurbanos como mercado de Quantas, o antigo Rock Santeiro, e a transformação das relações entre as zonas rurais no período pós-guerra e os mercados urbanos. Hein? E focamos sobre várias coisas: o mercado de água, o mercado do comida e o mercado habitacional. So, rapidamente, um aspecto do mercado informal é mulheres são principais atores neste mercado. Mais ou menos 2/3, mais de 60% dos vendedores no mercado informal são mulheres. E quase metade da população de Luanda tem membros de suas famílias envolvidos de uma maneira ou outra no mercado informal. Mas, claramente, o objetivo é... há uma tendência numa maneira de informalização da economia. Isto aconteceu principalmente durante a guerra e no período pós-guerra, quando o mercado informal foi o principal maneira de sustentar aqueles deslocados que fugiram do interior do país para a cidade. Houve durante muitos anos a tendência de informalizar a economia, mas com a força da política do governo em termos de também olhar para as vantagens da formalização da economia, nós podemos ver que há diferentes maneiras de fazer isso. Uma onde o DW está diretamente envolvido é através do ampliar as possibilidades para os microempresários no mercado informal de ter acesso às finanças. Através de microfinanças, através de Kishi Crédito e vários outros programas. Mas, infelizmente, também políticas públicas estão a tentar acabar com o mercado informal numa maneira com força. E nós pensamos que isto é difícil, principalmente durante este período de crise, onde não há novos postos de emprego oferecidos no emprego público. Nós pensamos que há outras maneiras de formalizar o mercado informal. Mas esta política pública resultou no fecho de uns mercados como o Occidental e vários outros, que resultou foi aquelas pessoas que fugiram ou foram expulsas do mercado Occidental não deixaram de ser vendedores no mercado informal. Simplesmente deslocaram para as suas casas e o número dos vendedores no porto de casa aumentou, o número dos vendedores ambulantes aumentou e os mini-mercados, os micro-mercados informais nos bairros também aumentou. Então, houve uma descentralização do mercado, não foi acabado. Constatações é que nós podemos ver que as políticas do governo resultou numa fuga para a periferia da cidade, menos os grandes mercados no centro da cidade, até o mercado formal de microempresários do Kinashish também foi fechado mais ou menos na mesma altura. So, há uma tendência de excluir realmente os microempresários para a periferia da cidade. Mas isto também resultou num aumento dos custos de venda dos próprios produtores, dos próprios vendedores, hein? Porque tiveram deslocar as distâncias mais distantes. E colocar as suas barracas, muitas vezes, nos sítios que não são tão convenientes para as pessoas consumidoras. Claro, umas destas constatações são claras, mas também há oportunidades também de transformação. A procura formalizar e a maneira nós pensamos para promover a formalização dos mercados informal é respeitar os direitos socioeconómicos que os vendedores têm com os cidadãos, de acesso a pensões, acesso para as mulheres benefícios de maternidade, reforma quando chegaram na idade de reforma. E se estas vantagens, direitos cívicos, podem ser oferecidos aos as vendedoras informais. As nossas estudos mostraram que aquelas microempresárias são mais abertas de pagar as taxas e fazer a registração dos seus empreendimentos, mas querem ter aqueles direitos que os funcionários das empresas e do Estado já têm. São as informações das pesquisas que nós fizemos, os que vão ser envolvidos no projeto amanhã, vão ter acesso a estas informações, são os resultados do... Isto é uma... É um estudo bastante interessante do percurso do... ao longo dos anos, dos vários vendedores, a percurso de, para o bem-estar fora da pobreza, os riscos do ciclo de pobreza que, onde não podem sair, mas onde são os percursos que pessoas podem ter para atingir a sua objetivo de uma empreendimento sustentável. Como disse, fizemos estas diagnósticas dos vários diferentes mercados. O mercado de água é um dos mercados esquecidos, mas o valor do mercado de água, quando fizemos um estudo económico em 2008, indicou que o valor deste mercado em Luanda foi a volta de 250 milhões de dólares por ano, hein? E parece que é duas vezes, parece que é meio bilhão de dólares hoje em dia. São muito grandes valores, hein? São trocados cada dia quando pessoas... e a cadeia de distribuição de água do rio, vendedores nos tanques de água, estivadores que venderam água, até as meninas que venderam água nos sacos na rua. E fizemos vários estudos sobre os pequenos operadores na cada um das etapas desta cadeia. E mapeamos, isto é uma cadeia de valores do mercado de água, como esta, na altura, este meio bilhão de dólares for criado. Né? Estamos no fim, mas chegamos no desafio para este projeto. É mercados informais e o aspecto de saneamento, porque uma das principais razões que o governo e o governo provincial e mesmo o Ministério da Economia, etc., está a tentar acabar com os mercados informais é a objeção da criação do lixo e o facto que o potencial é perigoso é de ter de vender comida numa situação degradada. Sim. So, esta fotografia é uma indicação para capturar os dois aspectos do saneamento e também o mercado informal. Também nós sabemos que há uma nas comunidades até mais vulneráveis, crianças até os mais velhos recolheram produtos no lixo para comprar, para vender. O DW fez várias propostas para o governo provincial sobre tecnologias adaptadas, simples, que podem ser utilizadas nas zonas de alta densidade, nos secos, para recolher lixo de uma maneira mais económica. Mas isto é uma outra ideia do CAI. Quem são os heróis nesta luta contra o lixo? Hein? Muitas vezes são aquelas populações mais vulneráveis que são forçadas de criar a sustentar as suas famílias por venda dos latas e cartolina, garrafas. Estes são verdadeiros heróis em termos do pioneiro no conceito de reciclagem e nós devemos respeitar e parece que aprender da experiência dela, ok? Em princípio, em princípio, tivemos uma... Há uma pequena vídeo aqui que eu quero mostrar, so eu vou precisar. Não é tão elegante. aparecer no... Não sei se pode ouvir. Eu não sei se conseguiram ouvir, mas isto foi um debate entre as crianças. Uns gostaram do lixo, outros não. E uns estava argumentando que lixo é muito bom porque posso procurar e fazer brinquedos. E há muitos materiais ali que podemos utilizar e reciclar. E outros estavam preocupados com o estado de degradação da de saúde da sua comunidade. Mas é a nossa contribuição. Obrigado. Ten questions. Yeah. Yeah. Maybe we can do the questions in the end, okay. If that's okay with you. Keep your questions. There's only one more presentation. And so now we've listened to the urban development and environmental side, and now we'll listen to more of the innovation side. So we have Wanda Oliveira from Kianda Hub here, and it's Kianda Hub, I'm sure you will tell us, it's a startup hub, which is one of the few here in Angola. I'm very excited to hear what you have to say about this. And I think you started in February this year? Yes. So it's very new, right? Yeah. Yeah. Que em 2000, relatórios das Nações Unidas dizem-nos que em 2030 as cidades vão estar mais populosas do que nunca. Espera-se que 60% da população mundial. Espera-se que 60% da população mundial viva em áreas urbanas. E o que eu venho a falar hoje aqui é sobre o papel que as cidades vão ter hoje e no futuro, não só o modo como nós vamos viver, mais sustentáveis, a procura de um modo de vida mais sustentável, mas também o papel que a inovação, a criatividade, o empreendedorismo e a tecnologia vão ter na cidade e vão ter nas nossas vidas na cidade. Para o futuro do que vai ser a cidade em 2030. 60% da população mundial a viver em áreas urbanas. Imaginem que é a cidade de Luanda, com neste momento temos, se não me engano, 4 milhões, ou 6 milhões, já 6 milhões de. Quase 7 milhões de habitantes, e cresce que em 2030, já não é daqui a muito tempo, são 15 anos que passam rápido, cresce que irão viver em Luanda cerca de 9 milhões de pessoas. E o que é que isto vai acarretar? Um aumento do consumo em tudo. Energia, alimentação, mais lixo, mais produção de bens materiais. Vai haver uma necessidade de reordenar o território, de melhorar a maneira como nós utilizamos o espaço, a maneira como nós construímos as nossas casas, os nossos edifícios, os escritórios, a maneira como nós construímos as nossas ruas. Se queremos uma cidade que seja uma cidade mais verde ou uma cidade mais betão, vamos ter que pensar em todos estes aspectos em conjunto. E também aqui o papel da tecnologia. Vamos ter cidades mais conectadas. No nosso caso em especial, no nosso país e também no nosso contexto regional, cada vez mais há pessoas que utilizam mais os smartphones e estão mais conectadas à internet através dos smartphones. Embora a internet ainda não esteja totalmente alargada à população, à população em geral, mas há um crescimento e cada vez mais vai ser através dos nossos telemóveis que vamos estar conectados ao mundo e as coisas que nós e a maneira como nós gerimos a nossa vida. Vamos fazer isto por partes. Como é que a cidade, como este centro de inovação, empreendedorismo e tecnologia e o papel de cada um deles. Em termos de inovação, o que é inovação? A inovação é pegar na nossa criatividade, naquilo que visionamos e tentar vir com soluções para resolver os problemas que nós nos deparamos no dia a dia. Um dos nossos maiores problemas atuais é o lixo, já falámos muito sobre o lixo aqui, mas também o problema da habitação, como podemos melhorar a arquitetura das nossas casas de forma a torná-las mais sustentáveis em termos de consumo de energia, em termos de conforto, em termos de segurança. Para isso é preciso nutrir uma cultura de inovação. É preciso nutrir uma cultura, um pensamento em cada um de nós, um pensamento que nos leva a criar e a pensar sobre ideias para podermos inovar. E essas ideias normalmente são ideias nunca antes tentadas, são ideias arriscadas, são ideias que são ideias que às vezes até podem ser consideradas ideias perigosas em termos de inovação. Mas é aqui que vem a grande oportunidade para nós melhorarmos as nossas cidades, as nossas casas, a maneira como vivemos. Temos que experimentar, porque a inovação tem muito a ver com a experimentação, é experimentar e falhar, é voltar a experimentar e falhar, e criar, e aqui entra a parte que é preciso trabalhar em colaboração, ou seja, a criação de centros de inovação pode ser e constitui um dos fatores de sucesso na parte de criar ideias inovadoras e soluções inovadoras para os desafios da cidade. A cidade como centro de empreendedorismo. O empreendedorismo é pegar nas nossas inovações, as ideias criativas que nós tivemos e transformá-las em realidade. E todos nós podemos ser empreendedores. Não precisamos todos de começar uma empresa para sermos empreendedores. Mas podemos ser empreendedores nas nossas casas, nos nossos trabalhos, o chamado intraempreendedorismo, e podemos todos contribuir com soluções para um futuro mais sustentável. E aqui entra a parte do empreendedorismo inclusivo. O que é um empreendedorismo inclusivo? É um empreendedorismo que inclui todos os setores e camadas da sociedade. Estamos a falar a incluir as mulheres, que são a maioria em termos de empreendedoras, mas que muitas vezes são deixadas em termos de financiamento ou em termos de outras oportunidades, são deixadas de lado. Estamos a falar em incluir minorias que possam existir na nossa sociedade, que às vezes são marginalizadas. Estamos a falar em incluir desde jovens a mais velhos, porque muitas vezes quando se fala em empreendedorismo pensamos que é só empreendedorismo jovem, o que não é verdade. Aliás, há uma média do empreendedor em termos globais é na casa dos 30, 35 anos. Por isso nós temos a ideia que os empreendedores são sempre muito jovens, mas nem essa a realidade. Então aqui o desafio é criar um empreendedorismo inclusivo que inclua as ideias de toda a gente, que inclua as soluções e a criatividade de todas as camadas da sociedade, que todos têm algo a contribuir. Depois aqui resolver, estimular os empreendedores a resolverem problemas nas suas áreas urbanas, nas suas comunidades. Imaginem, nós vivemos, se vivemos num bairro ou numa área que tem um problema enorme de falta de eletricidade. A eletricidade está sempre a falhar. Que soluções e inovações podemos contribuir para criar, para superar este problema? Será que podemos criar uma espécie de startup, eu já explico aqui, para comprar painéis solares que possa servir à população do nosso bairro? E também aqui fala-se em criação de programas de colaboração entre universidades, empresas e toda a camada da sociedade civil, porque não há empreendedorismo se não houver conexão entre todos os setores, quer empresarial, estatal e principalmente nas universidades, que é de onde sai o conhecimento. A cidade como centro tecnológico. Há um novo conceito que já se começa a falar bastante, que é o Cidade 3.0. O Cidade 3.0 está muito ligado com a tecnologia. Como vão ser as cidades do futuro? Como vão ser as cidades em 2030, que já não está assim tão longe? Aliás, já existem cidades que hoje já são cidades 3.0. Como, por exemplo, a cidade de Malmö, em Stockholm, na Suécia, que é um exemplo de Smart City. E há um outro bom exemplo também, que é a cidade de Songo, na Singapura, e que também é um bom exemplo de uma cidade Smart Living. E o que é que faz ser uma cidade Smart Living? É uma cidade que pensa na construção, na arquitetura, no design dos seus edifícios de forma a serem sustentáveis, e amigas do ambiente. Estamos a falar em reciclarem tudo o que é possível, todos os recursos que é possível reciclar, serem energeticamente eficientes, fazerem uma gestão de todo o lixo de forma mais sustentável, como por exemplo a partir de utilizarem o lixo para criar adubo e tornar-se fertilizante para voltar ao solo. Estamos a falar de cidades que fazem, que facilitam os transportes, que oferecem um bom sistema de transportes públicos, que oferecem boas soluções, mesmo que o cidadão tenha que andar a pé, oferece bons caminhos para boas ruas, nesse caso, para os seus cidadãos, de forma que possam caminhar de forma mais segura pelas cidades. Estamos a falar de uma cidade que está conectada, uma cidade que está super conectada, em que um cidadão pode aceder a cada serviço, a um serviço ou a um produto, de forma online, como já mencionei, a partir do seu telemóvel. Estamos a falar também de uma cidade mais segura, porque ao encontrar as soluções que estejam ligadas com a tecnologia que também torna, ajuda-nos a encontrar soluções que ajudam-nos a melhorar a segurança da cidade. Nós estamos só a falar, por exemplo, em Londres, é a cidade que tem mais câmaras na Europa, E essa segurança faz com que seja mais fácil para os órgãos de segurança pública poderem estar mais alertas em relação ao crime na cidade, o que faz diminuir também bastante o crime. E tornar a cidade mais resiliente. A tecnologia também ajuda-nos a tornar as cidades mais resilientes, a tornar as cidades a transformarem as cidades e a encontrarem soluções aos problemas que vão acontecer. Alguns exemplos de startups. O que é uma startup? Já mencionei aqui o termo, mas ainda não expliquei. Uma startup é uma empresa que procura um modelo de negócio que seja escalável e que seja replicável em vários mercados. Ao contrário de uma empresa convencional que já tem um modelo de negócio que já sabemos que funciona, uma startup vai para o mercado com a sua solução inovadora e que não sabe se vai funcionar ou não. E queria dar aqui alguns exemplos, que é o Detroit Dirt. É uma iniciativa que surgiu na sociedade civil, que tem como objetivo ajudar a limpar a cidade. Era uma cidade muito suja e tem o objetivo de limpar a cidade do lixo. E o que eles fizeram? Alguns cidadãos juntaram-se e começaram a educar a população, a comunidade, a fazerem a composição em casa do seu lixo, a separar o lixo que pode ser o lixo orgânico para a combustão e depois o lixo que pode ser reciclável, ou seja, vidros, papel, e pode ser novamente transformado e trazido para o mercado. E este projeto tem feito imenso sucesso. Eles utilizam depois o adubo para vai de volta ao solo e parte dele também eles oferecem aos agricultores locais. Neste caso, mesmo que não há agricultores locais, eles arranjaram um sistema de transporte que possa levar este adubo aos agricultores, e os agricultores agradecem porque é adubo natural. E é uma ideia que fez com que a cidade se reerguesse desta dificuldade de limpar a cidade. O outro exemplo que eu queria dar é do Mellow Cab. O Mellow Cab é uma iniciativa de uma startup sul-africana e este é um mini cab totalmente 100% eficiente, funciona 100% a energia, 100% elétrica, desculpem. O Mellow Cab é um veículo 100% elétrico, não emite dióxido de carbono e é uma maneira de substituir os táxis tradicionais e outros meios de transportes tradicionais de transportar as pessoas pela cidade. E é uma ideia aqui de reinventar a maneira como nós nos deslocamos e tornar mais eficiente. A Nest é uma startup americana, uma empresa que já faz parte da Google, que quis tornar as casas também mais eficientes. Eles têm vários produtos, tornar as casas mais eficientes em termos energéticos e também tornar as casas mais seguras. Este é um produto tecnológico e é um bom exemplo do que vai ser o futuro das nossas casas. Ainda, falar um pouco sobre o empreendedorismo e conectado à inovação e à tecnologia. E o que é que nós, como é que nós podemos transcrever esta realidade para, a nossa, para o nosso contexto local? A minha organização, que é o Canda Hub, nós somos um centro de inovação e empreendedorismo. Nós focamos no empreendedorismo tecnológico, mas também estamos empreendedores sociais que têm ideias e que podem utilizar a tecnologia para transformar as suas ideias em realidade. E uma das coisas que nós, um dos trabalhos que nós temos estado a fazer durante esta nossa curta existência ainda, desde fevereiro deste ano, é incentivar não só jovens, qualquer pessoa de qualquer idade que tenha uma ideia, que tenha uma ideia para melhorar a cidade, que tenha uma ideia para resolver algum problema que nós temos. Posso já dizer que temos empreendedores que têm ideias para resolver o problema do lixo e nós estamos a tentar arranjar com eles a maneira de concretizar essa ideia. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso encontrando parceiros, neste caso empresas que têm interesse em investir nestes empreendedores e ajudá-los a criar o seu plano de negócio e depois acompanhá-los à medida em que eles vão avançando no projeto. Temos outros projetos também relacionados, temos outras startups com quem nós temos trabalhado, têm tentado resolver várias questões ligadas a, por exemplo, a produção de comida na agricultura, na parte da educação, na parte de providenciar cuidados médicos e também na parte de facilitar pagamentos online. Também temos este tipo de startups. Eu ainda um caminho longo a percorrer, mas esperamos que, com a vossa ajuda, e se vocês tiverem ideias, possam vir ter connosco também e criarmos um ambiente de colaboração em que vamos encontrar soluções para melhorar não só as nossas cidades, como também o nosso país. Obrigada. Mas olhamos para os espaços que existem. Ou onde a sociedade civil criou espaços, em que, por exemplo, os fóruns municipais. Viu o slide? Estes fóruns municipais cá em Luanda são organizados a volta de 3 em 3 meses, em 4 vezes por ano, na maior parte dos municípios. E sempre o administrador do município está convidado a presidenciar, mas a organização vem da sociedade civil. Né? Mas normalmente o administrador está parceiro junto com a chefe da polícia do município, e chefe do IPAL, e chefe do ABISAL, etc. Normalmente tudo é parceiro. Né? Isso é um espaço para onde estes dados, estes conhecimentos das comunidades podem ser, e questões podem ser apresentadas sobre o compromisso de, no Programa da Água para Todos, é para atingir 85% de cobertura de água em zonas periurbanas. Mas temos dados que em nosso bairro não atingiu 45%. Qual é? Isto é uma onde os dados podem ser utilizados, hein? De uma maneira de respeito, de uma maneira de conversa. Assim. Mas o princípio destes fóruns foram incorporados no regulamento da lei de centralização à volta da criação dos CACs, hein? Dos conselhos de conservação, etc. De facto, não estão a funcionar tão bem, mas temos uma esperança que no longo processo de criação das autarquias municipais, esta cultura de discussão e debate pode ser aprofundada. O próprio, em termos deste também conceito de planificação participativa, a própria lei do urbanismo, a lei do planeamento urbano e a lei do planeamento territorial, né? O preâmbulo da primeira página desta lei diz que planos em qualquer nível têm de ser baseados no consulta, na discussão, no consulta com comunidades, etc, etc. Facto não está tão bem regulamentado. Nós tentamos, na altura do ano passado, quando aquela empresa portuguesa foi contratada para fazer um plano, não sei se foi, mas não sei onde veio aquela empresa, mas estava contratado para preparar o plano metropolitano do Luanda. Houve um certo nível de consulta, mas oferecemos por o equipe em contato com os fóruns municipais que operaram. Acho que não sei se isto aconteceu. Fornecemos os contatos, mas eu acho que espaços existem no papel, em muitos casos. Outros casos existem, de facto, em termos destes fóruns. O facto que o FAJ replicou o modelo do fórum em quase todas as províncias do país, eu acho que é um passo neste. Os planos do FAJ são produzidos através de uma consulta comunitária. São bons exemplos, mas há muito ainda, há muita distância, mas são passos aí neste. Obrigada. Bem, eu agradeço o convite e as apresentações. E durante elas eu fiz uma viagem de 40 anos de trabalho, começando na agricultura, passando pelo gabinete do primeiro-ministro, seguindo no tal FAJ, que já se falou tanto aqui, sempre com o ativismo civil e agora na universidade. Constante. das pessoas, nós. O que nós somos? Gente, povo, população, multidão, confusão, sujeitos, cidadãos. Inovação não é uma palavra nova. Crise, crítica, todas essas termos, participação não é um termo novo. O que nós fazemos com eles é que podem ser umas coisas novas. E o que me parece é que realmente as coisas continuam a passar por nós. Por exemplo, os fóruns que o Alan está a falar são extremamente importantes, mas eles não são vinculativos. E como o CATS, esse sim seria vinculativo, continua sem estar regulamentado desde 2007, nós temos dificuldades tremendas em passar do levantamento das questões para ações que realmente vinculem as pessoas naquilo que podem fazer. A reivindicação que eu vejo na rua neste momento, de Hong Kong aos indignados, ao Wall Street, a todo lado, é nós contamos. Os sistemas representativos falharam. As pessoas estão cansadas de mecanismos que realmente não traduzem as suas. E nós estamos num país onde eu gostaria de saber se alguém aqui tem algum vínculo com algum deputado em função de o ter escolhido. Nós não escolhemos diretamente ninguém. Então tem muita dificuldade de estabelecer aquilo que faz os mecanismos dos processos de tomada de decisão andarem, que é compromisso, certo? Cobrança, no sentido de ver as coisas avançar. Por um lado, a questão de participação é outro conceito que também não é novo. E se nós perguntarmos aqui, dermos um papelzinho a cada um de nós e pedirmos para colocarem três ou quatro ideias sobre o que é que entendem de participação, vamos encontrar o número, o mesmo número de nós, de ideias diferentes. Ótimo, maravilha. O problema é que isso mostra a distorção que existe em torno desse conceito. Porquê? Porque ele, de uma maneira geral, é falado, mas poucas vezes é aplicado. Do ponto de vista deste trabalho, por exemplo, nós estamos neste momento a propor um projeto dentro da universidade, mas para implementar com as comunidades, que é um projeto que dá uma tentativa de reviravolta para a caracterização dos espaços e das sociabilidades, que é, através da fotonarrativa, colocar as pessoas a caracterizar as áreas em que vivem. E porquê é que elas são assim, porquê é que elas são... O que é que elas poderiam ser e qual é o papel que essas pessoas têm? Qual poderia ser o papel numa mudança? Porque nos parece que é através de atitudes dessa natureza, por um lado, que a gente começa a conhecer melhor do que os pobres, melhor do que as pessoas locais residentes, ninguém conhece as realidades que tem caracterizar. Não adianta. Nós podemos ter pessoas cheias de boa vontade que ninguém vai conseguir caracterizar a situação de pobreza tão bem quanto os pobres pobres. Dá trabalho, leva tempo, mas o processo participativo exige isso, exige essa disponibilidade. Então eu acredito que mesmo a noção desse smart living, o que é isso para as pessoas? É extremamente importante conduzi-lo nessa perspectiva, numa perspectiva, por exemplo, desses adubos que são produzidos. Eu, como agrónoma, se falar disso, quando eu entrei na faculdade há 40 e tal anos, já era... Aliás, ancestralmente as pessoas usavam, faziam fertilizantes. As pessoas não usavam adubos. Adubos é uma coisa que se sente da indústria. Mas o que se usava é fertilizante, não é? E, portanto, por exemplo, há cidades, eu pensei que há pouco que ia falar nisso também, que é a própria cidade produzir alimentos, através de uma série de espaços que a cidade tem, começar a criar uma outra cultura do ponto de vista da sustentabilidade, por exemplo, com pequenos alimentos. As escolas... E envolver uma série de instituições sociais nessa perspectiva. Eu não queria perder, se a gente podia ficar aqui muito. Mas quer dizer, eu penso que há questões fundamentais que têm a ver com o posicionamento de cada um de nós, a criação de condições para que realmente cidadania, participação façam sentido, sejam colocados em prática e nós possamos contribuir realmente nessa perspectiva dos novos, dos mais velhos, dos antigos, dos que estão para vir, etc., em criar melhores condições de vida. O conceito de sustentabilidade é muito interessante. A gente pode pôr aqui uma série de elementos que relacionam, por exemplo, o que é uma área sustentável, o que é que são edifícios sustentáveis. Não se vende na farmácia, não se vende no supermercado, é algo que nós também temos de construir, não é? Mas tudo isto Como é que se constrói socialmente uma ideia de sustentabilidade? Com participação, com pessoas. E uma das coisas que me assusta muito nessa conexão, e nós estudamos isso também na comunicação, é todo mundo ligado e ninguém conectado de verdade entre si. Estão 5 pessoas à volta de uma mesa, todas têm o dito cujo, e ninguém está a falar, e ninguém está a conectar-se. Estão cada um ligado com qualquer coisa. Então, há aí qualquer coisa ainda que precisa ser, e não é consigo, atenção, é uma preocupação que eu acho que todos nós temos, não é? Você está, por exemplo, tem a família, cada um tem os seus, né? Ou estão a ver uma coisa na televisão, e está a falar a novela. A novela diz que a fulana de tal morreu, a Norma, morreu, o personagem, tá? E está todo mundo, oh, a Norma morreu. Como se fosse uma coisa próxima de nós, familiar, que a televisão faz isso. Atrás, está um rádio a dizer que uma juíza foi assassinada com não sei quantos tiros. Ninguém ouviu a notícia. Aquela é a notícia real, da vida. Ninguém ouviu. Porquê? É muito mais atraente a ligação com a imagem. Então, como é que a gente concilia estas coisas todas? Porque elas, virando moda, viram assim uma coisa que determina a nossa vida. Então, o que nós precisamos é não abdicar do nosso direito e do nosso dever de contribuir para que essas decisões, seja a do Smart Living, sejam outras, possam ganhar a cara daquilo que nós somos. Só é isso, é aquilo que a gente pode ser. Mais à frente podemos ser outra coisa. Obrigada. Penso que esta não precisa agora de uma boa intervenção, mas não precisa da resposta. Ok, boa tarde. Eu sou Jesus Kitek. A minha intervenção é um pouco transversal, as duas abordagens que nós tivemos aqui, e tem muito a ver com a forma como podemos encontrar maneiras de viver de formas mais eficientes e inteligentes, e como podemos resolver os problemas sociais hoje. Eu há muito tempo comecei a ler sobre isso e realizei que e nas outras sociedades hoje, que já estão um bocado mais organizadas que a nossa, também já perceberam isso e começaram a trabalhar na transformação disso. É os conteúdos que as escolas hoje transmitem, que as escolas hoje ensinam. Assistimos muito aqui que as escolas e os professores estão muito preocupadas em ter bons contabilistas, bons técnicos informáticos, pessoas que sabem somar e fazer a matemática em si, que é importante, de facto. Mas depois esquece-se um bocado que quando vamos para o mercado de trabalho, existem um monte de coisas, existem muito mais coisas que contribuem para que se seja um bom profissional do que saber lançar débitos e créditos em contabilidade, criar um software ou programar alguma coisa no computador. Existem muitos mais aspectos que concorrem para um bom profissional. Então, hoje surgiu a questão de que, se calhar, as sociedades devem estar menos preocupadas em ter muitos engenheiros e doutores, estarem preocupadas em criar mentes criativas. Porque eu acho que, quanto mais mentes criativas tivermos nas sociedades, mais pessoas temos com capacidade e prontas a enfrentar os problemas e resolver os problemas que afligem as sociedades. Há um conceito hoje muito em voga, que nós hoje já vivemos, lá fora um bocado mais em alguns países, que é o conceito da sharing economy, que é a economia da partilha. E o empreendedorismo hoje tem que se centrar nisso, e falou-se disso agora. Quer-se criar softwares e sistemas e por aí fora. Mas esses softwares têm que ser criados em volta das pessoas que de facto vão utilizar esses softwares, esses programas, esses aplicativos. E devemos pensar como é que as pessoas vão tirar partido desses softwares e programas. Por exemplo, o caso do lixo. Nós estamos a falar em economia da partilha. E você vai criar um aplicativo para ajudar no combate ao lixo. E podemos pensar, por exemplo, se calhar uma forma eficiente de diminuirmos o consumo de produtos era criarmos um software, um aplicativo em que vizinhos podiam trocar produtos. Eu tenho mais sacos de arroz ou latas de feijão e o outro vizinho tem bidões de óleo. Em vez de eu ir comprar outro, que depois vou ter que descartar o vasilhame, eu podia entrar em contato com o meu vizinho ao lado, ele tem o que eu preciso e eu tenho o que ele precisa e trocamos. E já se compra menos uma lata de óleo, menos um bidon. Em si, isso é a economia da partilha. Nós temos pessoas, nós temos os cidadãos normais como consumidores e como os produtores das soluções e dos serviços. E o empreendedorismo tem que voltar, tem que girar exatamente a volta disso. A forma como as pessoas normais, os cidadãos normais, podem produzir os serviços e consumir. E dessa forma trocarem entre si e viverem de forma mais eficiente. Obrigado. Estive atento a todas as explanações. Eu sou Alexandre Rodrigues, estudante de arquitetura. Coordeno um pequeno grupo, se fosse chamar de conformados, denominado Ideias Verdes. E uma das abordagens que eu pude fazer, já há algum tempo, aqui em Angola, nós temos chamado de progresso aquilo que eu considero distribuição. Vamos encarar, por exemplo, o fato de que o que aconteceu com o mercado do Roque Santeiro. Muita gente chamou de progresso, tiramos o Roque Santeiro de onde estava e mandamos para o Panguila e na outra vez vamos desenvolver, vamos criar uma centralidade. Só que as pessoas não tiveram em conta o impacto que se teve na vida das pessoas que trabalhavam no Roque Santeiro, que dependiam do mercado e por aí fora. Hoje em dia nós temos uma sociedade supérflua. Angola está se tornando supérflua e muita gente considera isso supérflua, superficial, as suas mudanças de evolução. Nós estamos tão cheios de nós que nos esquecemos dos outros. Eu olho para o mercado e há tempo nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa de quase 30 dias sobre os mercados e as pessoas consideram os mercados informais como um canto na cidade. Que é totalmente mentira. Os mercados informais não são um canto da cidade. Uma boa parte da economia em Luanda depende desses mercados informais. Nós, se olharmos para onde os bairros estão a surgir ao longo da província de Luanda, nós temos um dos bairros que poucas pessoas conhecem, que é Papá Simão. É um bairro que foi crescendo à volta do mercado. Nós temos outros bairros dentro desse novo bairro, ou melhor, temos outros mercados dentro desse novo bairro que foram surgindo consoante a evolução da própria cidade. Já na questão do, eu vou me sentir muito na questão do mercado escomunense, que é um mercado muito interessante e há uma análise que eu pude fazer. Eu moro lá, eu cresci, quando vi o vídeo fiquei meio que emocionado porque eu, quando era criança, eu brinquei no lixo, eu procurava as latas para fazer os carrinhos de lata e eu sei como é viver próximo de um mercado. E uma análise que as pessoas precisam fazer é que os mercados estão aliados a centros rodoviários. Quem for para os congolenses consegue chegar a quase qualquer parte de Luanda. Os congolenses são o centro rodoviário. E pior que o centro rodoviário está ligado com o mercado e o mercado informal, e as pessoas, principalmente as autoridades, são eles que criaram essas situações e estão contra essas situações. Os taxistas têm nos ajudado muito, enfrentam muita dificuldade com as autoridades e os comerciantes informais também têm nos ajudado muito em enfrentar esse problema. Quem for para os congolenses vai achar que aquilo é uma autêntica confusão, mas se parar durante 15, 20 minutos e analisar, vai dar conta que é muito organizado. Nos congolenses há uma zona chamada Zona do Arreio, que os produtos são muito baratos. E tem a zona do fardo, onde só vendem fardo. Você não vai encontrar alguém que vende peixe na zona onde só vende fardo. E tem a zona que eu chamo de comércio de rua, a rua direita do Luna Mesada, que as pessoas vendem, andam com pequenos bancos, veneninha. Quando a polícia vem, saem todos a correr, mas quando a polícia vai, voltam e colocam para lá para vender. São análises que as pessoas não fazem, mas se nós pararmos para prestar atenção nisso, vão dar conta que nós podemos organizar isso. Há um mecanismo para poder tornar o informal informal. Outro sim é que, infelizmente, nós temos, os acadêmicos são muito cheios de si, porque a filosofia que nós devemos trazer para as universidades é que, enquanto acadêmicos, as nossas ações devem ter impacto para a sociedade. Nós precisamos fazer algo para mudar o quadro da nossa geração, o quadro do nosso país. Nós temos muitas pessoas que têm ideias boas, mas eu considero criatividade, sem querer desvalorizar as outras definições, mas eu considero criatividade é ação em si, não a ideia. Porque ideia todos nós temos, sonhos todos nós temos. Sonhar é livre, todo mundo é livre de sonhar, mas passar do sonho para a realidade tem que ter muita coragem. Na realidade, isso sim é que nós devemos chamar de criatividade, porque deixar de sonhar e passar para realizador fará toda a diferença. Eu acredito que esse desafio de tornar as cidades mais criativas, mais benéfica para se ver, é um desafio interessante, mas nós precisamos descer um bocadinho do patamar em que estamos e, em vez de olhar de cima para baixo, começar a olhar as coisas no mesmo patamar e para o local e começar a ver como é que as pessoas vivem. Uma grande tempo que nós fizemos a pesquisa, uma coisa que eu pude constatar é que elas, no mercado congolês, por exemplo, elas vivem em comunidades. E se uma das vendedoras falecer, no mesmo dia elas vão se juntar e vão recolher fundos para ajudar a família. E é muito interessante isso no mercado, e nós não fizemos isso com os nossos vizinhos. Então, são análises profundas que se pode fazer estando lá, em vez de estar distante e observar isso. Uma outra coisa sobre os mercados que nós estamos a esquecer de fazer uma análise bem interessante sobre os mercados é que eles são tão conectados um com o outro que quando nós fechamos um mercado, acabamos com o mercado, nós estamos, de certa forma, a fragilizar a economia. Nós fechamos o Boca Santeiro, uma boa parte das pessoas que foram processadas no Boca Santeiro não foram para a vida. Foram sobrelotar os congolenses, o mercado de São Paulo, o mercado dos Coanes. O mercado de congolense era até um mercado tímido, há uns 5, 7 anos atrás, que agora triplicou o tamanho. Estava debaixo dos prédios, nas vias, porque nós tiramos, desfizemos o mercado do Boca Santeiro e as pessoas tiveram que criar outra ou procurar outras soluções. Por exemplo, uma ligação que existe bem interessante é o mercado de São Paulo e o mercado dos congolenses. Depois vamos ter a zona dos armazéns, no Jaeta. As pessoas não conseguem encarar isso, mas nós temos as mercadorias que os chineses trazem e os marianos trazem. Os marianos trazem, vão para o Jaeta, os chineses trazem, vão para São Paulo. E depois é tudo encaminhado para os congolenses e os congolenses chegam até nós. E se nós retirarmos o São Paulo, dá problema de acabar com o mercado de São Paulo, nós estamos, de certa forma, a fragilizar o mercado congolense, que depois vai fragilizar os mercados a nível dos bairros, ou então vai fazer com que esses mercados a nível dos bairros cresçam cada vez mais e deixamos de ter bairros e passamos a ter somente mercados. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou Adão Augusto, do Grupo do Workshop. Pelas apresentações que foram aqui feitas e as intervenções, pude perceber que existem muitas ideias inovadoras. A maior dificuldade é juntar essas ideias e para pôr em prática num projeto viável. Aí onde temos dificuldade. Eu participei num dos CACs, num dos municípios de Luanda, onde foi apresentado o Programa de Desenvolvimento Municipal. Ao olhar o programa, eu pude perceber que as ideias que nós temos aqui fora, mas quando chegamos nos nossos gabinetes, acabamos simplesmente de descartar, sair dessas ideias brilhantes e entramos muito no academismo. Porque eu pude olhar um programa de desenvolvimento municipal feito, quer dizer, tem um cunho técnico muito, muito alto, e que cria dificuldade para a interpretação dos próprios técnicos que poderiam implementar o programa. Quer dizer que uma carga de consultoria muito forte, mas depois desses consultores saírem, a equipa que poderia executar o projeto fica com o documento. Como não consegue interpretar, acaba por não aplicar que foi planeado e fazer outra coisa. Por isso é que deve haver, para que as ideias inovadoras possam ter aplicação prática, é necessário que haja iniciativas dos fazedores políticos, tanto dos fazedores políticos como para o cidadão cá fora que quer participar, ser interessante no processo, até porque ele conheça melhor a realidade social, os espaços que já foram criados, fóruns e outros espaços de participação institucional, sejam de facto espaço para congregar e de busca de consenso e coordenação. Só a partir do momento em que a sociedade passa a reconhecer que sozinho não tenho como evoluir e que a soma de todos é superior ou mais ou melhor ao indivíduo, aí sim podemos começar a trilhar o caminho do desenvolvimento local. E o desenvolvimento, enquanto nos associar com as pessoas e no local, então vamos continuar sempre a ter um crescimento onde o betão é mais forte e o que o ser humano que construiu o próprio betão. Cláudia Chiara, eu acho que ao longo desse tempo nós nos tornamos um bocado pronto, a nossa capacidade de crítica cresceu tanto que acho que pronto, estamos todos muito bons analistas, porque já dominamos muito bem a arte de identificar o problema e tudo mais, mas passa um bocado a faltar aquilo que já se foi dito, que é a parte de colocar em prática. E sim, Angola, Luanda, Angola tem muitos problemas. Isso passa desde o lixo, passa do problema da habitação, passa... Há muitos problemas para se resolver em Angola. E eu penso numa perspectiva de empreendedor. Como empreendedor, quando eu vou montar o meu negócio ou alguma coisa parecida, eu tenho que pensar que eu não sou o governo, então eu não posso pensar em resolver tudo ao mesmo tempo. Saúde, lixo, problema de habitação, problema de água e tudo. Eu vou procurar me centrar em algo. Então acho um bocado injusto quando se vê coisas como smart living como não sendo, por exemplo, uma prioridade. Nós estamos numa fase em que não sei se ainda existem prioridades, porque todos os problemas acabam por ter um impacto, se não parecidos, se não na mesma dimensão. Então, falou-se de um bocado de que eu fico sempre muito na defensiva quando se refere à nossa geração como a destruidora ou alguma coisa parecida. E principalmente, ouvi também que nós não temos no nosso ADN aquilo de inovação, e que eu acho que não é uma coisa que tem a ver exatamente com o ADN, porque a nossa geração, comparando com a geração, por exemplo, do meu pai, é uma geração que tem acesso à informação muito mais rápido. Há muito mais informação, de uma forma muito mais rápida, muito mais, não sei como dizer isso em português, narrowed, e que, infelizmente, o único problema é que a mídia ainda divulga muito o conceito da glória individual. Ou seja, eu estudo programação, meu sonho é ser Mark Zuckerberg, Bill Gates ou algo parecido, e esqueço no conceito de que existe uma equipa por trás disso. Então, eu acho que passa por simplesmente criarmos mecanismos, e já existe o que anda rápido, e é abraçar aquilo que já existe e fortificar isso. Existe o Kianda Hub, existe a DW, que são estruturas já criadas que nos permitem ir expor as nossas ideias e sair do debate entre salas, entre amigos e tudo mais, e não ter nada, por exemplo, escrito, e não ter nada pronto para efetivar. Porque se eu perguntar, por exemplo, quem tem alguma ideia para mudar, de certeza que vão aparecer milhões de ideias. Mas, por exemplo, quem já se prontificou a preparar um business plan, mesmo sabendo que não há algum financiamento disponível ou algo parecido? Quem está preparado para esse próximo passo, caso aconteça agora alguma coisa? Vamos supor que alguém chegue e diz, ok, eu dou-te 20 milhões de dólares para financiar um projeto sustentável. E a minha pergunta é, quantos de nós já têm ideias realmente passaram para algo, para um papel ou algo parecido? Leitura, planos de negócios, essa informação está toda disponível para nós, e eu acho que é a altura de realmente começarmos a fazer alguma coisa e deixar só a parte crítica e pensar em coisas na perspectiva do governo e ver que há coisas que nós, como individuais, podemos muito bem fazer sem recorrer ainda a lugares que nós sabemos que não vai ter retorno. Obrigado, excelentíssimos. Chamo-me João Ferreira Abra, no entanto, sou líder e fundador da Fraternidade União Arte Angola Motore Ecológico. estamos aqui com o meu secretário para representar a fraternidade e para apresentar uma das soluções para essas problemáticas e também mostrar de que modo podemos diversificar a economia por intermédio do lixo. Vimos as ideias, vimos não só. Qual é o passo que vamos avidamente colocar para que as coisas comecem a ter pernas? Segundo o procedimento de consumo de recursos naturais, e sobre os quais dependemos, consumo crescente de recursos naturais, é um procedimento que está em nós. Nós devemos começar a fazer. Segundo esta atitude, o homem é o causador das oposições e distorções do nosso. Então, com esta, viemos com um artigo que se chama Psicologia Ecológica. Psicologia Ecológica é um artigo que foi produzido este ano. Tivemos o prêmio na 5ª edição da Feira Internacional de Promoção de Novas Tecnologias Ambientais para diversificar a economia. Foi aprovado pela senhora excelência ministra do Ambiente, doutora Maria de Fátima Jardim. Então, e depois começamos a fazer o procedimento. A questão é que montes de ideias, e não só, e diplomacia de cá para lá, a situação é começarmos a fazer do jeito que costumamos atirar o lixo para habitar lá fora, é do jeito que vamos começar a fazer. Porque argumentos, ideias, vamos encapsular vaidades e não sei o quê, mas aquela dinâmica, a psicologia ecológica vem com o seguinte prognóstico. Para uma multipsicoconsciencialização a partir daqui, do cérebro, em que o homem, que é o ser mais importante do planeta, o grupo mais importante do planeta, tem a chave de destruir, ou para destruir também, para construir. O método é criar um mecanismo, e que já estamos a fazer. Quem visita a nossa casa no município, aqui eu, atrás da administração, já assim, recebemos visitas e já ensinamos os jovens a estar em estado de certos circuitos que danificam o cérebro, como bebidas alcoólicas, pornografias e não só, para que a mensagem esteja equilibrada na consciência. Segundo os mandatos que a senhora excelência ministra tem nos ordenado dentro desta dinâmica é começar a fazer, mesmo sem fundo. Como o problema, falamos o fundo, porque é crise. Às vezes não é a crise, estamos vaidosos. Nós começamos a fazer por intermédio de recolher o lixo e abrir a porta, fazer a palestra, numa generalidade de reciclagem em massa, com o projeto de transformar obras monumentais, do tipo que temos aqui no quintal da embaixada, aqui, que a senhora excelência embaixadora já tem uma aí para dar, anunciar, que está a se proceder com recursos. Os resíduos são sucata de cabo, bidão, sucata eletromagnética, como fogão, arca, não só, todos esses recursos e combustível, saco. Dentro da esfera cerebral encontra-se o mecanismo que, logo frontal, a massa cinzenta, ele é o causador do equilíbrio e também do desequilíbrio, por uma força que vem através da dinâmica instintiva. Segundo esses prognósticos, a psicologia ecológica vem para fazer uma neuropsiconsciencialização. Sem fundo ou com fundos, mas sem fundos, consciencializa-se a partir de nós estarmos preocupados conosco, o nosso quintal, o vizinho, a rua, entre nós. Começar a fazer, e o primeiro passo não é falar e planejar, segundo a que a Vossa Excelência afirmou, a sinceridade e automaticamente a responsabilidade de que somos causador e temos o poder de mudar. Essa é fora marcar o passo e começar a transformar e a fazer e a consciencializar. E nas escolas formar debates, não para argumentar tanto ou para unir ideias, já temos um livro cheio de ideias, é começar a fazer. Do jeito que quando alguém nos perguntou como vocês fazem, sem fundo, nós falamos, o homem, até o andar a pé, como falam, ajuda na saúde, até o andar. Nós também, às vezes, recolhemos os resíduos, andamos de cheia mesmo, com os alunos no município, que nos dificulta dentro desses limiares é o espaço, que a senhora excelência ministra também já está a prognosticar esse mesmo espaço, onde vai ajudar a diversificar a economia por intermédio do turismo. Segundo o procedimento, vim só também para clarificar que em Angola não estamos mais tão assim atrasados, só precisamos de aprovações dos nossos irmãos intelectuais, universidades e não só, para que possamos contribuir e colaborar. Não precisamos de muita luxúria e apoio, fundo, o fundo virá, e às vezes nós fazemos o fundo segundo os recursos executados, segundo as ideias e segundo o procedimento. Sem a essencialização as coisas não vão funcionar. Vamos ter hoje, o ano que vem, vamos ter ano que vem, ano que vem. Este artigo denominado Psicologia Ecológica é um artigo enquadrado com as seguintes denominações: a ecologia e a psicologia, biologia e a psique, que na qual vai nos ajudar a proceder. No entanto, utilizando estas duas normas, nos ajuda a compreender como o ser humano é que põe e como ele é quem tem que tirar. Mas já há genialidades na engenharia de construção e saneamento, e também já há reciclagem em massa, conforme afirmou a nossa irmã, que mostrou um exemplo nos outros países, que desenvolveram a base de tal na dinâmica tecnológica, mas prevenindo para haver sempre espaço natural, porque muita tecnologia vamos ser também artificiais. As coisas vão ficar mais perigosas e tremendas. Acontece que a psicologia ecológica vai erguer um espaço, não é, que já está sendo recebido, onde vai se visitar, onde lá estarão obras executadas com sucatas, fogões e não só, e que vão representar e guardar nos nossos patrimônios e educar delas, trazer valores como aquela que disse o senhor excelência que já se foi, o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, Mangushi, de nome de língua nacional, Mangushi. Segundo o que aprendemos, entranhavelmente, pela arqueologia que veio através de Angola aquilo antes, então, criar, tirar esses valores e proporcionar dentro dos métodos de filosofia e ciências artísticas. Pelas obras conseguimos transmitir, pelas obras conseguimos consciencializar, pelas obras estamos a conseguir denominar. É só essa informação que temos aqui. Só para avisar que isto já está em consonância nas preocupações através da vossa senhora ministra, Departamento de Resíduos Sólidos e Saneamento, a fim de criarmos mecanismos para prognosticarmos um museu do lixo em Angola e passar a carta, e não só, e girar, cooperar com os outros irmãos intelectuais para proceder em massa este conceito, a fim de que possamos recolher e dizer que já não existe lixo, simplesmente tudo é interligado. Só a carência de atitude para começarmos a fazer. E nós já começamos. Muito obrigado. Obrigada. Se quando você sai da obra de João de Pereira está lá verdadeiramente incrível o que pode ser feito com esse lixo. Antes de mais, eu queria simplesmente fazer algumas considerações. Cheguei um pouquinho tarde, razão pela qual não pude ver o primeiro painel. Obrigado. Eu faço questão de repetir. Antes de mais, eu sou o Andaueia, Imaculado de Jesus da Rede. Venho em representação da organização Luanda Recolha, uma organização do ambiente. Eu queria simplesmente tecer algumas considerações. Conforme eu ia dizendo, não pude ver o primeiro painel, razão pela qual não posso fazer uma análise sobre o que se debateu aqui. Mas eu queria também congratular primeiramente a Embaixada Sueca pela iniciativa ímpar. Espero que não seja a primeira e a última, né? E também queria felicitar pela brilhante intervenência dos presentes aqui. Intervenção, desculpe. Intervenção dos presentes. Bom, era só. Ouvimos no princípio que os jovens ou os alunos não têm DNA da inovação. Eu não concordo, primeiro porque eu sou um jovem, mas não sou empreendedor. Então não posso concordar com isso de forma nenhuma. Há um ano atrás, eu venci um concurso organizado pela Embaixada da Suécia, pela minha equipa, sobre aplicações que prevêem um impacto na vida das pessoas. E uma coisa que eu notei, pude conhecer várias empresas fora, na Suécia, e pude receber também americanos da Microsoft aqui para uma formação que a Microsoft deu, é que angolanos, suecos, americanos, todos têm ideias. Da mesma forma como nós temos ideias aqui, eles têm ideias lá. Então, independentemente da raça, nós todos somos seres humanos com as mesmas capacidades. Claro, uns desenvolvem mais do que os outros. Às vezes nós pensamos que Angola não é inovadora, mas nós não somos inovadores, talvez, de criar, mas de usar nós somos. Nós temos um dos maiores níveis da adoção do WhatsApp, por exemplo, das redes sociais. Nós começamos a usar os telefones, os smartphones, mais rápido do que muitos países desenvolvidos. Nós começamos logo nos telefones antes que os computadores. Então, em termos de adoção de tecnologia, nós somos extremamente mais rápidos do que as outras culturas. Outra coisa é que eu, por exemplo, eu trabalho com formação de jovens na área profissional e chego a receber 200 jovens anualmente. Eles chegam às vezes 2 da manhã para receber uma formação gratuita, só para se inscrever 2 horas da manhã e ficam à espera 3, 3 horas. Os jovens são sim inovadores, têm sim ideias, porque nós não temos empregos formais. Onde é que eles arranjam dinheiro se não forem inovadores? Enquanto que inovadores de fora fazem milhões de dólares com as suas inovações, nós fazemos centenas de coisas, é a única diferença. Se pensamos um pouco, nós não produzimos, mas temos todos os materiais do mundo aqui. Até Ferrari nós temos aqui. Né? Então, como é que nós conseguimos comprar isso? As nossas zungueiras que vivem aqui se organizam, vão para o Brasil, vão para a China e lidam com, vamos dizer, empreendedores na ordem dos milhões de dólares. E nós sabemos disso, nós vemos isso. Só que nós, às vezes, há um livro escrito por um empreendedor chamado De Zero a Um. Diz basicamente que o ato de criação é diferente de qualquer outra coisa. De zero para um, criar uma coisa extremamente diferente do que incrementar. Muitas das vezes nós nos concentramos em incrementar o que já foi feito. E quando vemos uma inovação de outro angolano, nós pensamos, ah, não deve ser algo bom. Mas, por exemplo, pagamentos móveis, criados no, se não me engano, no Quênia, estão a ser adotados hoje na Índia. E várias outras tecnologias, por exemplo, a partilha de carros. Os nossos candongueiros, o que têm feito aqui, os carros menores, nas turismo, está a ser adotado nos Estados Unidos. Podemos chamar de Uber, Lyft, mas o próprio fundador da empresa como essa Lyft admitiu que quando ele veio para a África e viu as pessoas a darem boleia umas outras e a pagarem umas às outras, deu a ideia de aplicar isso nos Estados Unidos. Nós temos sim capacidades. Só que às vezes nós temos duas ilhas completamente separadas, ideia e execução. Outra ilha completamente diferente dessas duas, estrutura. Enquanto os outros países têm uma estrutura econômica, você encontra sítios para pedir dinheiro, tem capital de risco, tem um mercado de capitais, tem todas as estruturas, não temos. Às vezes diz, se você quiser criar um condomínio, você tem que criar estradas, tem que criar o saneamento básico, tem que criar a saúde, tem que criar as escolas. Então você, o empreendedor, tem que criar tudo isso. Mas a verdade é que as melhores invenções sempre foram criadas em tempos de maior dificuldade. Empreendedorismo não é fácil, não é para todos, não é para todos serem empreendedores. Claro que alguns vão ter que trabalhar em empresas e outros, mas se nós todos vamos trabalhar nas empresas, quem vai criar essas empresas? Às vezes vamos reclamar, não, mas a empresa é do estrangeiro. Sim, mas nós não criamos. Quando você estuda, você diz quando pegou o meu carro, como estávamos a conversar ontem no workshop. Então, se você não cria, você vai trabalhar em empresas de outros. A tecnologia é deles, não é feita para aqui. Outra coisa que eu gostaria de perguntar à Wanda, uma coisa que nós empreendedores, eu penso vários, muitos empreendedores têm dificuldades, é financiamento. Você tem as ideias, você tem a capacidade, você faz o conceito que chama-se dog food, Muitas vezes nós criamos um produto, mas nós não usamos o nosso produto ou não nos importamos com o nosso produto. Nós empreendedores, a primeira coisa que fazemos é ir para o campo, experimentar o que os outros passam. Nós fazemos isso. Nós vamos para o campo e tentamos a execução. Outra dificuldade é financiamento. Isso é extremamente difícil. Por isso é uma das coisas mais difíceis que há agora. E não é só em Angola. Só que você não tem financiamento. E no, nessa época em que 100 dólares estão 30 mil quadros, torna muito mais complicado ainda. Por exemplo, eu tenho a minha ideia, eu sei como aplicá-la, eu vou desenvolver. Mas como é que eu vou pagar um servidor que está lá nos Estados Unidos? Ou sequer, como é que eu vou pagar um servidor que está aqui em Angola? Isso é muito complicado. Eu gostaria que a Wanda desse um pouco mais insight sobre isso. Já sobre o Wala, eu pude ver a apresentação e gostei muito da apresentação. Outra coisa que eu gostaria de perguntar como empreendedor é a estrutura. Como é que o Wala criou a estrutura? As tecnologias que usaram foram várias e durante muito tempo. Como é que ela não conseguiu formar essa estrutura toda por trás desse produto? Eu acho que ele deve responder isso. Bom, eu vou falar sentado, eu sou o patinho feio aqui, ok? Espero que me suportem, está bem? Eu tenho tido uma relação muito difícil com a DW. Eu tenho tido um ensejo de nos convidar para fazer algumas relações. E hoje sinto-me muito mais confortado de ter ouvido não só as intervenções, mas também aquilo que foram as vossas participações. Uma coisa que não se definiu logo no país foi o critério micro. Começou-se com o critério de pequeno. Nós introduzimos o critério de micro das pequenas e médias empresas, que era só as PMEs. Um critério trazido de fora, ok? E nós passamos a chamar MPEs, micro, pequenas e médias empresas. Mas às vezes esse micro também fica um pouco diluído. Não aparece com a cutilância que apareceu aqui, ok? Um dos problemas que eu vejo é deixar-nos arrastar pela hiperurbanização. Isto é um desastre que se assiste nos países hoje ditos países em vias de desenvolvimento. Nós temos que combater a hiperurbanização. Hiperurbanização é miséria. Os recursos do Estado para sustentar o sistema de hiperurbanização não são suficientes. É sempre um círculo vicioso. E nós gostamos de ver as grandes cidades. Eu ontem dizia no Fórum da FESA, porque se falava muito de que em 2030 teremos tantas pessoas nas cidades, etc., como se isso fosse bom. Mas isso é especulativo. Essa teoria é especulativa, particularmente nos países em desenvolvimento, quer seja na América Latina, quer seja na África. São os interesses imobiliários. São interesses políticos de concentração de massas. São interesses dos grandes negócios que aumentam em escala. Eu perguntei, os países que têm a melhor qualidade de vida têm hiperurbanização? Falei na Suécia. Falei dos países nórdicos, falei na Alemanha, noutros países europeus, que tiveram alguma, menos latinos, tiveram alguma hiperurbanização no pós-guerra, mas que depois viram que não era o processo melhor. Eu gostaria de ter aliados nesta questão de combater a hiperurbanização. Luanda fez o seu plano diretor, que não estive a analisar, e assustei-me com a petulância com os consultores estrangeiros, mas também com a solidariedade nacionais, quando chegaram à conclusão, como é que chama? chegaram à conclusão que em 2030 não era 12 milhões. Em 2030, de acordo com as análises que a Deloitte fez, Luanda vai ter 35% da população da Angola. E quem que será o resto do país? O vazio. E como? Em geopolítica não há vazios. Alguém vai ocupar o território. Um outro problema que, na verdade, está decorrendo, o grau de pobreza, é o desemprego. As estatísticas oficiais falam em 27%, mas é difícil acreditar que sejam 27%. Mesmo integrando o microempreendedorismo, devemos estar na ordem dos 35%, segundo, por exemplo, o Centro de Estudos da Universidade Católica. Portanto, combater o desemprego. Mas, apesar de ter referido esse ímpeto, essas iniciativas, grande parte da juventude está maculada pela ociosidade. Reparem a vossa volta, o nível de ociosidade. Telenovelas, jogos de futebol e outros aspectos, se calhar, mais preciosos. Há, de facto, gente jovem que tem iniciativas, que é voluntariosa, quer fazer, quer mudar. Mas parem, ou eu paro. Vivo no ócio. Um dos aspectos são jogos de futebol nas horas de trabalho e os estados estão cheios. Se são movimentados ou não por agentes políticos, mas o certo é que eles vão e não têm o sentido de aproveitamento do tempo. Portanto, isto às vezes são manipulações políticas, ok? E há depois a intoxicação. Nós temos falta de rádios comunitários. Há muita intoxicação. Quer que seja da empresa comercial, quer que seja dos filmes de guerra, tudo isso. Tanto que mantém essa ociosidade. Eu tenho uma experiência curiosa de mercado informal. Quando o Rock Santeiro foi banido, as pessoas foram para a Palmira, mas não puderam ficar na Palmira. Não foi aqui mencionado o mercado de Kikolo. Quem abriu o terreno foi eu, porque o terreno é meu. Okay? É da minha empresa. E fez-se uma divisão, o oficial ficou com uma parte, nós ficamos com outra. Mas eu noto a diferença, a natureza do vendedor do micronegócio, ali, tem uma evolução muito grande. Uma evolução de conhecimento, de origem do mercado. Portanto, o negócio em si provoca a evolução das pessoas. Porquê? Porque é a guerra da sobrevivência. E, portanto, os mercados informais deviam hoje acho que não tanto, já não estão tão repudiados, porque se sabe que ali é um foco, é uma base de assentamento das populações. E esse sentimento de solidariedade é muito grande. A nossa taxa de mortalidade é muito alta. E quando morre uma vendedora ou um vendedor, o mercado fecha. As pessoas são solidárias, mesmo que isso prejudique o seu negócio. Nós, como AIA, temos tido uma grande preocupação em alguns vetores. E criamos, durante algum tempo, aquilo que chamamos os clubes de desenvolvimento municipais, que permitiriam ser um extrato, uma base, para aquilo que vocês chamam de CACs, ok? Isto é, as comunidades têm que reunir. Mas é preciso haver lideranças. E eu até dizia, nestas comunidades, que criamos várias no interior do país, não interessa as cores, nem partidários, não interessa se é juiz, não interessa se é padre, se é comerciante, se é estudante, ou até se é um criminoso não visível. E isso falta muito hoje, por causa das novas tecnologias. Como se disse aqui, as pessoas não reúnem, não conversam sobre a vida da comunidade. Porque temos a televisão, cada um fica em sua casa. Portanto, há, de facto, essa carência de comunicação comunitária. Falou-se aqui do programa Água para Todos. Mas eu tenho dito, aonde eu chego e ao vejo lá o sistema, a primeira coisa que eu quero é água. E 90% das vezes que eu pego água, a resposta dizem: ah, você não trouxe água do ano? Eu disse: não, tem aqui água. Ele: não, não funciona. Nós estamos há 3 anos a pedir o executivo que crie uma figura que também criamos, foi as 4 P's. São as pequenas parcerias público-privadas. O Estado faz, mas não tem capacidade de gestão. Não é o administrador de uma administração que não tem conhecimento técnico que vai superintender na eficiência. Então tem que contratar micro e pequenas empresas locais para fazer a gestão desse sistema por uma contratação. Mas teima-se em manter este modelo. Energia, da mesma forma. A gente só vê geradores queimados. Geradores queimados em todo lado. Portanto, a nível da concertação social, a AE fez um grande esforço. E se ela começa a ser desenvolvida hoje, foi porque alertamos o chefe de executivo que tinha que fazer pressão sobre o Ministério da Administração do Território para implementar os conselhos provinciais, que muitos não existiam, e passar aos conselhos municipais. É importante escolher as lideranças que vão para esses conselhos. E eu acho que aí a juventude pode ocupar um espaço muito importante, porque a juventude é inovadora. Nós somos já conservadores. Portanto, é preciso um processo de candidatura para chegar a esses lugares. Quer sejam empresários, quer sejam agentes sociais, é uma oportunidade. E não dar, não relegar os conceitos como algo que é acessório. É muito importante. Falou-se aqui de algumas inovações. E também houve aqui a percepção que as inovações se perdem. Porque não criar uma base de dados, um banco de dados, em que cada um possa debitar a sua ideia. E depois haver um fórum para se debitar, para se analisar essas ideias. E depois encontrar as formas de as potenciar. Já temos aqui anda Hub, ok? Provavelmente pode ser o cenário para se encostar. Eu posso ter uma iniciativa e jogar para lá. Hoje, pela via de internet, é fácil. E então teríamos a possibilidade de fazer fóruns para avaliação dessas criatividades. Porque nós vimos esta iniciativa da Feira de Inovação, aparecem 3, 4 coisas, mas se calhar não tenho certeza que haverá muita gente com pensamento de inovação. O lixo, o resíduo sólido, nome mais técnico, é de facto uma fonte de rendimento. Eu ontem dizia aos jovens, quando há dificuldade nessa forma, não apontem o dedo, seja o administrador, seja o empresário. Se nós temos uma vala que obstaculiza o trânsito, é uma oportunidade de negócio. Fechar a vala e cobrar a administração. Mesmo que a administração fique devedora. Se damos um pontapé numa lata, aquele som é um som de negócio. E houve outro que disse, está descalço a um outro negócio, que é curar a ferida do dedo. Ok? Portanto, as dificuldades, já dizia o poeta português, as dificuldades aguçam o cérebro, né? O frontal, a massa craniana. E na verdade, como disseste bem, as nossas dificuldades são tantas, que tem que haver criatividade. Se não houvesse criatividade, muitos de nós já não estariam, mesmo com a taxa de mortalidade elevada que nós temos. Nós temos alguma experiência de apoiar algumas iniciativas de reciclagem, algumas pessoas que fazem de plástico as vassouras, que fazem decoração. Há uma jovem que utiliza o lixo dos smartphones, faz quadros. Portanto, há de facto aqui a necessidade de desenvolver esta teoria que o resíduo sólido, para além de fazer energia, tudo isso, são sistemas complexos, mas também aqui em Luanda já se começa a dizer que alguém que é dono do lixo já. E, portanto, as grandes iniciativas, as grandes empresas têm dificuldade, mas as pequenas iniciativas podem ir buscar, exatamente com as novas tecnologias, esta possibilidade. Quanto à habitação, quando foi o lançamento do programa 1 milhão de casas, eu tinha uma percepção que este projeto não ia ter o desenvolvimento que, na altura, o MPLA, que era a campanha eleitoral, e o seu governo iam ter. Por 1 milhão. Mas também disse, apesar de tudo, foi bom ter-se lançado a ideia. Porque pensava que iria haver criatividade, cooperativa de habitação. Na questão do lixo, ou do resíduo, pode haver cooperativas. Mas me parece que estamos todos a trabalhar isoladamente. Não há um espírito de cooperativa. Mas agora já temos uma lei. Levou 4 anos, mas está aí uma lei de cooperativas. O esforço isolado não é muito recomendável. É bom na criatividade, mas na operacionalidade é bom estarmos com mais gente para criarmos capacidade, massa crítica. E então eu pedi ao delegado da AIA, a AIA tem delegados provinciais e municipais, que me escolhessem uma comunidade para o desafio de saber, vocês aí, povo, quantas casas vão construir. Foi-me selecionada uma comunidade ali no junto do Rio Longa, fez a mobilização através do SOBA, dos regedores, vivimos debaixo de uma árvore, as várias organizações de massa, e eu perguntei, então, quantas casas é que vocês vão construir? E eles olharam para mim, uns baixaram a cabeça, entreolharam-se, disse, ah, vocês não respondem? Você não sabe que nós somos pobres. E eu disse, vocês não são pobres. Onde é que vocês moram? Aquelas casas mal feitas, tortas, que vocês fizeram. E eu pus-me a bater com os pés no chão. E o Soba perguntou, tem formiga aí? Eu disse, não, é riqueza. Riqueza? Sim, é o solo, a terra. Introduzimos a tecnologia, sabe, do BTC, o bloco de terra e cimento. Já não é feito como se ainda se faz em outras partes do país, ir buscar água no rio, amassar, cortar os pés com a própria areia, corta, pisar, fazer o formato, secar, ir buscar lenha. É ou não é assim que se faz o ouro? Não, é uma máquina que inovou. E não é o tijolito brasileiro, que é um bloco mais maciço. Os senhores ministros, 3 ministros da construção, visitaram 3 casas que nós fizemos ali no Rio Longo. Todos gostaram da casa. As igrejas, o Instituto de Reinserção Social, o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação. Mas há um problema, é que essas casas não dão comissão. Ok? Mas são casas que as comunidades podem construir. Olhem para as igrejas e as casas que as igrejas construíram no interior do país. E são seculares, estão lá. Só que aqueles blocos foram feitos a pé, a força de pé. Portanto, o problema da habitação, das escolas, as empresas petrolíferas ajudaram as instituições a fazer escolas com esse material, que é o BTC. E esse bloco não precisa de argamassa, porque ele assenta no outro por o chamado machitano, ok? Esse bloco não precisa de ser revocado. Esse bloco não é construção, é montagem, como se fosse aquele jogo do Lego. E por isso, essas soluções são inovadoras, mas custam a penetrar no mercado. Só as necessidades é que O chefe de Estado disse no seu discurso à nação que gostaria de fazer muito mais escolas, mas que não tinha dinheiro. E nós agora dissemos, está aqui a forma de fazer escolas, são as comunidades que vão fazer, só precisam capataz. Só a comunidade, e depois faz formação, capacitação. Porque vai aparecer quem faz canalização, o carpinteiro, o serralheiro, o canalizador. E nós fizemos essa experiência no Quase Sul com todos os municípios do Quase Sul. As mais velhas fizeram trabalho, os novos, as meninas, tudo fez trabalho. Portanto, é preciso persistência e tentar encontrar o momento próprio para lançar a nossa inovação. E tem que ser num contexto em que o mundo perceba. Podemos ser inovadores, mas se não escolhemos o momento de lançar a ideia, às vezes fazemos por entusiasmo, como diz a população, não vai colar. E nós ficamos frustrados. Portanto, eu fico satisfeito, pertenço a uma associação, sou presidente da AIA, da Associação Industrial, e vim aqui aprender muita coisa. Muito obrigado. Permita-me só fazer um esclarecimento, sim, muito rápido, do ponto de ordem. Sim, eu penso que depois também é mandatário. Sim, sim, sim. Mas depois, eu penso que temos que fazer uma coisa sim, sim. Sempre. Mas é mesmo. Um minuto. Depois a banda, depois temos que, sim, sim. Que acabar, infelizmente. Eu queria fazer um convite. Eu penso. Eu queria fazer um convite. Nós temos um programa rádio. Todas as quintas-feiras que eu vejo na rádio. Já estivesse lá uma vez, não é? Então eu acho que esse tema podia fazer parte de uma linha que estamos a ter agora, que é a diversificação da economia. Está bem? Portanto, eu permiti-me fazer uma seleção já de convidados, está ali o brinco do nosso tema, a tomar nota, mas que depois as outras pessoas podem entrar porque eu falo, porque isto tudo só está bem claro. Está bem? Está bom? Muito obrigado. Muito parabéns e obrigado por esta oportunidade. Eu quero pedir imensas desculpas. Eu acho que a maneira como introduzi a questão da ADN foi interpretada no sentido que não é exatamente o que eu quis dizer. Há microfinanças numa produto chamada Quis Casa. Programas que saíram dos programas humanitários, onde vimos que tem sentido em termos do mercado comercial e serão lançados, hein? São independentes e funcionaram no meio independente. Ok, com isto penso que já estamos, depois que nós pensávamos inicialmente, mas foi por causa da participação. Muito, muito obrigada. Acho que vai vir amanhã, até amanhã, ou os outros, até próximos. Obrigada.